minha alma está de escuro e eu chorava como a chuva que cai. Estava perdido como um nauta no meio do mar, cansado e tão triste por muito lutar. Mas uma voz eu ouvi: vinde a mim. Tudo mudou.